Tiago 6570, autorizado para o aeroporto de Recife, via Upper Zulu 17, nível de voo 350. Saída Pucajamucaju. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5533, frequência do controle Salvador 119.8. Upper Zulu 17. Cargo 6570, autorizado Recife, no via Upper Zulu 17, decola no perfil Jamo, Puca Jamo Aracaju, solicito nível 330. E já precisa cargo 6570, guarda de coordenação centro. Lá, 170 graus, 109. Então, aí, Salvador, bom dia, Rio 5973, 390, pronto. Rio 5973, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 5973. Autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter, 5973. Pronto, cobre. Prossegue. Alfragão 6570, autorizado Recife, Upper Zulu 17, agora nível 330. Saída Pucajamucaju, decola da 10, primeira curva à esquerda, transponder 5533, frequência do controle Salvador 119.8. Decolando no zero, curva esquerda, perfil Pucajama Aracaju, 5533 no transponder e o controle em 119.35. Salvador em 119.8. 119.8. Muito bom dia, Xené 6225. Eu chamei para feedback acionamento, APSA 6570. Está pronto para o puxa acionamento 6570. Autorizado, feedback acionamento, chame para táxi, APSA 6570. Autorizado, puxa, cargo 6570. Cidade agora, Árvore. Autorizado. Grato, vana direto, Árvore, puxa, né, 6225. Rio 5973, autorizado a decolar 170 graus 119. Autorizado a decolagem 5973. Bom dia, confirme matrícula para o Salvador. 9970, geral, já tem a gente aí? Negativo, federal 9970, confirme o horário do plano. decolou 02, chame o controle Salvador em 12. Corrija 119, decimal 8. 19,8, bom dia, obrigado. Para a Copa 310, Fortaleza. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, passa 2000, não sei se 973, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 330, saída PUC, autorizado pro Adjama. Ok, 330, saída PUC, autorizado Jama, obrigado, 5973. Bono 865, Centro Recife, 260, até número 288. 260, 22, bom dia. Centro 6670. Estimado para MC Taxi. Fora da pista 10, Momo Froti, para interceptar a Pesolo 19, primeira curva à esquerda, 5524 do transponto, 119.8 o controle. E o 5975 confirme, é transição Froti, após Momo, Cosmo, após Froti. Subida Momo, transição Froti, ciente. Correto, Rio 5975, chame para o feedback funcionamento. Vamos lá. Para o táxi, lá está cargo 6570, 2 a bordo, alterando Salvador com 0303. Táxi para ponto de espera, pista no zero, via parte principal do Taxi Race Índia e Alfa. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1020. Segura Taxi Índia Alfa, espera da 1020 Tango, desse matinha 4000 pés, ajuste de altímetro 1020, a operação é presente, curva esquerda até a proa 020. A esquerda 020, descendo para 4, repete para 1000, só bravo, 20 Tango. Tango, desse matinha 2000 pés. 12 no 10, bravo, Tetão. Informação, Brasil, o vento permanece 170 com 11. 10, bravo, Tetão. Salvador, alça cargo, 5-0, 4-0, 0-0, pronto. 260, alterno 288. 9970, tá escuta? Anda! Não, 970, foi verificado o seu plano para 1050, 1050. Teremos ele pronto em aproximadamente 11 minutos. Papa Romeo Bravo, Vitor Tango. Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, chame de base para sinal pela direita, pistão 17. Ajuste de altímetro 1020. Com 1020, vai tratar de base para sinal da 17 pela direita, Bravo, Vitor Tango. Conquista, a gente chegou. Muito bom dia. Para Sierra Bravo, Quebec Victor, via rota do plano de voo, nível 180, saída Arbor, após Elefa, decola da 10, primeira curva à direita, transponder 5542, frequência do controle Salvador, 119.8. Eu para a Vitória do Conquista, nível 180, conforme a rota, saída Arbor, Elefa, também foi acertado, decolando da pista 10, curvando à direita. 5544, nosso transponder e controle Salvador, 119.880, passageiro 2223. Correto, passageiro 2223, chame para o estacionamento. Olha, passageiro de estacionamento, uma remota, é uma 12. Bravo para o final do 97, Baixar Trabalho, Bravo, Vitor Tango. Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, autorizado pouso, pista 97, 160 graus, 099. Informo que quando o senhor estava iniciando a base pela direita, perdi informação do seu transponder. Agora já recebo de novo, autorizado pouso. Ah, ok, livre, pouso, Bravo, Vitor Tango. Prepara a saída da El, guarde copy. Saída da El, vai guardar, não tem batalha. Papa Romeu, Sierra Zulu Eco, é confirmada a notificação? Às 10h10, Zulu. Gente, vamos verificar aqui junto a IS. Bom dia, Azul 2783, com informação Golfo. Azul 273, número 3 para a cópia, guarde. Escuta 2783. Som 1759, bom dia, autorização Guarulhos, informação Golfo, posição 04. Região 50, igual 092. Autorizado até nível 050, 1098. 050, gol 092, fazendo 503, esquerda de transformação. Salvador, o Rio 5975, para puxar bem, que é sobre o meu. Rio 5975, autorizado, sem para táxi. Sierra Zulu Eco, copia? Escuto o Eco. Sierra Zulu Eco, autorizado para Sierra, novembro é Victor Bravo, em rota direta a 500 pés. Decola da pista 17, primeira curva à direita, segue litoral sul. Aciona 0127, frequência do controle, Salvador 119.8. Controle Salvador 119.8, sua 0127. Decola da 197, curva direita, segue litoral sul. Correto, Cerro Azul Eco, para acionamento táxi, chame torre em 119.95. Romeu, Sierra Azul Eco. Prossiga. Autorizado para Porto Seguro via UPZULU 44, nível 360. Saída da El, Líder, Porto Seguro. Decola da 10, primeira curva à direita. Transponder 5560, frequência do controle Salvador 119.8. Zero para Porto Seguro. Da El, Líder, direto Porto Seguro via UPZULU 44. Decola da 10, com curva à direita. 60, transponder 119.8, controle Golfo, não passava. Correto, 5, autorizado táxi para ponto de espera, pista no zero, via pátio 3, pátio principal, táxi Índia e Alfa. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste no 020. Ponto de espera no 020. Azul 2783, copia? Na escuta, prosseguir. Azul 2783, autorizado para a vitória da conquista, via rota do plano, nível 160. Saída Arbor após Elefa, decolada 10 com primeira curva à direita, transponder 5555. Frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado 160 Azul 2783 para vitória da conquista conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10 com curva à direita, saída Arbor Elefa. Aciona 5555 no transponder. 1198, o controle Salvador 2783. Correto, azul 2783, chame para o estacionamento. Passará 83. Gol 1759, copia? Copia. Gol 1759, autorizado para aeroporto de Guarulhos via UPZULU 10 até Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Módina. Decolada 10, primeira curva à direita, transponder 5550. Frequência do controle Salvador 119.8. 759, Guarulhos 360, Pesulo 10, Taubaté, da El, Leda, Módina. Direita, posse 5550, 198, no 759. Correto, gol no 759, chame para o pushback acionamento. Dá-lhe, chame, pegar. Sierra Zulu Eco, Torre Salvador. Livre táxi, chame para ingresso, Papa Romeu, Sierra Zulu Eco. Frequência do controle Salvador 119.8. O meu Sierra Zulu Eco. Autorizando alinhar e manter. Pista 17. Alinhar e manter o Sierra Zulu Eco. Gogo 7.59, está no 4 para puxa acionar. Autorizado, Gogo 7.59, chame para táxi. Ah, o meu Sierra Zulu Eco, alinhado no 17, autorizado a decolar, 170 graus, 119. Mantenha a proa de decolagem até atingir a linha do litoral. Autorizado a decolagem 197, vai manter a proa até atingir o litoral, Sierra Zulu Eco. Romeu Sierra Zulu Eco, decolou 26, acione transponder, posição normal e chame o controle Salvador em 119.8. Acionado, posição normal 097, controle 119.8, Sierra Zulu Eco. 5975, decolou 26, chame o controle em 119.8. 198. Olha, o meu Sierra Zulu Eco, manter esse visual no meu pé esquerdo, achar isso em fora da barra. Vai manter 500 pés possível, já vem tomar fora da barra. Olha o Rio 5975, bom dia, transfere. Rio 5975, contato reverso, para nível 350, via saída bomba. 350 via Momo. Do tráfego 010. considerar o 9970 acaba de chegar. Pronto, cópia? Anda. Considerar o 9970 autorizado para Serra Bravo, Tango Eco, via Upzulu 20, nível 320. Saída Momo Cogbo Nenim. Decola da 10, primeira curva à esquerda, transponder 5562, frequência do controle Salvador 119.8. Correto, será o 9970, chame para inspecionamento. Confirme posição que se encontra, será o 9970. Nós estamos exatamente aqui na frente daquele barracão de lona, de carga, não sei, eu acho que é o 5. Gente, autorizado o inspecionamento sem para táxi federal 9970. Obrigado. Táxi 1759, 176 a bordo, 4 e 10 galeão. Cali Motel, destino agora do Horizonte até 2510, ajuste mais 020. Aqui nós estamos na... Antigo 2510 na porta rotatória. Com 5 horas de autonomia, perna Salvador. T23, confirme pessoas a bordo 5-1. 5-1, uma boa ideia. Gente, passeio 2223, autorizado táxi para ponto de espera pista no 0, que é a parte principal, táxi 6 India e Alfa. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1020. Sente ajuste, quando ponto de espera chama torre 1895. Passaria do 2223 MFA. Passaria 3-2, livre direita, solo 1-2, 1-1. Sete autorizado, ali em manter. Ali em manter, 759. 9-2. Táxi via Alfa, pode antes da Juliet. Alfa 27, bom, zero. Controle Salvador, passando passando Arão, descendo até 1160. O 4981, acendo identificação, dessa via para o nível 070, chegada pronta. Sim, descendo via até o 70, confirma a reconstrução. Nível 070, chegada pronta. Era bom que descendo até o 700, autorizado 4981. Passaria do ponto de espera no 0, pronto. Tudo espera. Ok. 1-0-9-2, autorizado o táxi para a parte principal via táxi de Júlia, disposição 05. Pause 05. O meu hotel José de Serra, prossiga. Controle Salvador é o Rio 5975. Confirme destino, hotel José de Serra. Autoriza da presente proa de Proti. Quanto já saiu da guarda de coordenação? Palmeiras Serra Azul, Eco, confirma estimado para pouso. Está presente com frequência livre. Geral 9970, autorizado o táxi para ponto de espera Pistino 0 via parte principal táxi Índia e Alfa, no ponto de espera Chame Torre em 1795, ajuste 1020. Salvador é o Azul 2783, está no pátio 3 na 1 Romeu, se tiver questionamento. É 23. Azul 2783, coordene com a equipe de solo. Para pushback, temos a aeronave da Sideral que acabou de realizar o pushback do Pátio 3. Chame para táxi. Estou autorizando, vai coordenar com a equipe de solo. Reporta o táxi 2783. Para o Oscar Lima Hotel. Capitão Oscar Lima Hotel. Torre informa teto 2 mil pés, visibilidade 3 mil metros e chuva leve. Passaredo 2223, decolagem autorizada, pistola 0, vento 150 graus, 12 nós. Autorizada a decolagem, pistola 0, Salvador 2223 da Passaredo. Federal 9970, bom dia, após a rolagem do ATR da Passaredo, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Após rolagem do Passaredo ali, mantém. Federal 9970. Até já tinha 30 segundos. Boa, Azul 4234, inspecionamento na posição 3. Azul 4234, autorizado, sem para ataque. Autoridade, chama. Papa Romeu, Hotel José de Serra, copia? Papa Romeu, Hotel José de Serra, autorizado para a plataforma de Manati. Decola da pista 17, primeira curva direita, até corredor Axé, restrito a 1.000 pés. Aciona 0133, frequência do controle Salvador, 119.8. 0133. Chame controle Salvador em 119.8. 119.8, chamou passaria, bom dia. Para acionamento táxi, chame torre em 119.5. Para 2223, contato radar, vozinha para nível 180, sai da árvore. Eu passaria 2223, informa que não cumpre as exceções a descer da casa. Passaria o talis das exceções. Passaria 2223, não há próximo na chegada, talis da restrição da saída. Gente, possibilidade de voarmos na proa de Eleva? Após 2.000 pés, está autorizado a Eleva. Após 2.000, foi elevo 2223, passareta. Dois ataques para a ponte de espera pistola 0, via parte principal da crise Índia Alfa, no ponte de espera Chame Torre 1.1.9.5, ajuste 1.0.2.0. Atente a Embraer da companhia, realizando feedback no portão 3, segue como número 2 para a decolagem. Ok, está autorizado o táxi até a ponte de espera da 1.0, vai estar atento ao Embraer da companhia, vai seguir como número 2, 2783. 4981, reautorizado via até 4000 pés, ajuste na 020. 4981, autorizado até 4000.020. 4-1, chame controle Salvador em 1-1-9-8. Já. Descida para 1000 pés, né? Descida para 1.500 pés. Federal 9970, bom dia. Federal 9970, contato radar, suba para nível de voo 320, via saída móvel. Ok, atingindo agora 2000 pés, cruzando a esquerda. Só pode nos autorizar a prova de código? O objetivo mantém a saída via Federal 9970, tráfego na posição de 10 horas, 5 milhas, cruzando uma centena para 4000 pés, né, para erro no 90, sentido sul-doeste. Runa 759, chame Recife, frequência 1251, autônomo 33, decimal 25. 125, 1-3325, bom dia. Azul 434, bom dia. Azul 4234, bom dia. Tá pronto. Azul 4234, autorizado a alinhar e manter, pistola zero. Ali manter, 4234. Papa Romeu, hotel Juliette Sierra, decolado 843, reporte através do farol de Itapuã para transferência. Reportar através do farol de Itapuã para transferência. Alinhar decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 069. Livre de decolagem para 234. Salvador, bom dia. Azul 2783, está atingindo o ponto de espera da 10, pronto. Azul 2783, bom dia, mantenha o ponto de espera. Vai manter 2783. Bom, o POB de 72. 1649, autorizado o táxi para ponto de espera pistão 0, via parte principal do taxi Índia Alfa no ponto de espera semitorre em 1180.95, ajuste 1020. Bem, sim, está autorizado o táxi via parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 1095, ajuste 902. Boa noite. Muito bom dia, o Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, maquiança visual, corredor axé. Maquiança visual, corredor axé, autorizado da Sotua Camaratina, presente. Quem é autorizado, reporte 20 milhas, afastado de Salvador. Reportará na 20 milhas, Salvador de Serra. A rota para, o Atre Mandão. Tango Oscar Lima Hotel, chame Torre 1-18, decimal 95. Obrigado. Geral está cruzando 110, dá para atuar com o escuro? Azul 4981, reautorizado, descida até 2000 pés, ajuste na 020, autorizado na ILS, informe estabilidade. Limite para 2000, autorizado ILS, reporta não vai estabilizar. 4981. Geral 9970, autorizado para o escuro. Obrigado. É, Oscar Lima Hotel. Matatória, visual 47. Oscar Lima Hotel, bom dia, ajuste no 020, reporte visual com campo. Já completamente visual. Olá, policial, 2783 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter 1-0-2-3-3. Azul 4234, decolar 246, transfere controle Salvador em 1-1-9-8. 19-8, Azul 4234, bom dia, tchau. Salvador, bom dia, Azul 4234. Sai da PUCA. Sai da PUCA, saindo via 330, Azul 4234. Passa 3 milhas, ano 7, tem embaixo checado, Oscar Limotel. Gente, Oscar Limotel, avistado no momento, pouso autorizado, pista no 7, vento 140 graus, 059. Deve pouso, Oscar Lima Hotel. Federal 9970, chame Recife, 1245, alterno 2085. 2545, 2085. 2783, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 059. Novo decolagem, 2783. Patango Oscar Lima Hotel, no Solos 48, confirme o local de estacionamento. 45. Gente, libera direito a estacionar a frequência livre, um bom dia. Obrigado. Estou em Salvador, muito bom dia, Azul 4981. Já estabilizado no ILS da 10 a 1.5 para o Aura. Azul 4981 avistado, autorizado pouso, pisco no zero, vento 150 graus, 04 nós. Autorizado então pouso 10 Azul 4981, obrigado. Azul 2783, decolar aos 49, chame controle Salvador em 1-1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2783, decolou 1400 na sua escuta. Azul 2783, contato radar, suba via para nível 160, sai da árvore. Subindo via 160 na árvore 2783. Vocês autorizariam a gente voar Quebec Beto 001 no Conquista? 02223, codando com Recife, frequência 1288, alterna 1260. 2288-260, bom dia. Direita, chame controle solo em 121, décima 1. Libera direita, solo 211, azul 4981. Mano, se eu confirmo isso aqui na pouso. Olha aí, ó. Com frequência livre. Azul 4234, chame Recife, frequência 12545, ao termo 2085. 2545, 2085, obrigado, tchau. E a Alfa, Juliette, posição 01. 649, óleo em ar, decolagem autorizada, pistão 0, vento 150 graus, 089. Deu decolagem, ó, por 649. ONU 649, decola 54, chame controle Salvador em ONU, ONU 9, décima 8, bom voo. 9, 8, ó. Controle Salvador, bom dia, ONU 649, decola da El Leda, Porto Seguro. ONU 649, contato radar, sua via para nível 360, saída da El Leda, Porto Seguro. Pode voar Leda, ONU 649. Joga pro de Leda, gol no 649. No Leda, no 649. E o horário de latigação, Vitor? Dia 10. Parou no 0, 1 no 5. Sim, a gente vamos verificar junto a IS, não temos seu plano ainda. Vitor, Índia, Júlia, te confirme Pátio 5.